controle 119, decimal 35, para o vetor. 8-1-3-2, decimal 25. Tchau. Tchau. Jornal 35. Tomaram o controle, 7-1-3-5, vamos ver até onde. Boa, a ele. Controle Salvador, o Romeu até Oca, tá na vertical com o farol da barra. Vai ingressar no corredor Vera Cruz, para ingressar no corredor Interlagos, Romeu até Oca. Mantendo 1000 pés, a Romeu até Oca, está autorizado. Para informação, vai estar mantendo 1000 pés, vai ingressar no corredor Bonto, Romeu até Oca. Objeto 5729, vetor radar para sequenciamento, curva direita, proa 245, limite QD Mike 080 de cima. Direita 245, limite QD Mike 08580 de cima, Jupiter 39. Controle Salvador, passarelo 2231, vai atingir 50. Passarelo 2231, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro no 01. 1-5, informe final LS X-Ray. Positivo. Vila 15 para 2-1, vai formar estabilizado. Passarei 2-3-1, tráfego, posição 12 horas. A 8 milhas, mantendo 1000 pés. Não irá interferir com o seu tráfego. Ah, positivo. Muito obrigado pela informação. É 5729, redução para 2209. Redução 2209, 012, redução para 2509, voo 1012. 2509, voo 1012. Chiné 6327, chame centro Recife na frequência. 1288, alterno, 133-25. 288, 2325, boa. 3325, a secundária. 3325, sim. Controle Salvador, boa tarde, voo 1785, decola, passa 1500 metros. 1785, contato radar, sul e mantenha 360, sai da EL. 360 da EL, voo 785. Objeto 5729, curve à esquerda, proa 190, permanece o limite. Esquerda 190, permanece o limite, confirme, mantém 4 mil pés, 79. Está autorizado a descer até 3 mil pés. Descer até 3 mil, 5739. Já de 5729, agora para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 150, informe estabilizado. Esquerda, 150 para o localizador, informe estabilizado, 5729. Passando no corredor Interlagos. irá regressar a Salvador? Afirmativo, regresso para Salvador. Gente, forma a rotatória. Formará na rotatória, Romeu até o Oscar. Parede 2231, 3000 marcador externo, completo sinal, chame torre. 118, decimal, 6200. 18, bem, bom final de semana. Boa. Gol no 012, desça para 4000 pés, ajuste no 015, redução para 200 nós, gol no 012. 4000 pés, no 015, 200 nós, gol no 012. Tem condição de reduzir para 200 nós? Afirmo, 200. Certo. Objeto 5729, autorizado 2000 pés, ajuste 1015 em forma estabilizada. 2000 pés, 1015 em forma estabilizada, 739. Estabilizado no localizador, web 5729. Gente, completo final, chame torre 118, decimal 6200. Completo final, 8862, boa tarde, professor. Salvador, muito boa tarde, web 5729, estabilizado no LS da 10. Web 5729, boa, complete a aproximação, aguarde formação de pista livre, vento 180 graus, 122 nós, ajuste no 0 no 5. Complete a aproximação, aguarde a pista livre, ajuste no 0 no 5, 5729. Controle, o Romeu até Oscar, já na rotatória, visual com campo. Chame torre, 118-6. Romeu até Oscar. 40, o Fernando Galeão. São 3155, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 015. Apontará sinal de 3 milhas, cabeceira 17, Romeu até Oscar. Alô, Salvador, Azul 4118, boa tarde. Azul 4118, Confins 380, informação a Quebec, aguarde para a Copa. Tem saída prevista, por favor? Saída da El. Por 80 milhas, logo, vou sacar. Ah, perdoe. Ok, está ciente da informação Quebec, Confins? Tô ciente da Quebec na 8. Ciente, autorizado com fins nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda, após voo a posição Bravo Romeo Índia Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1612, após Bravo Hotel Zulu, após Charlie November Foxtrot. Controle 119 decimal 35, aciona 5132, azul 4118. Tá ok, 380. Na saída da El, com curva direita, após voa Leda, bridge, para interceptar Upper Zulu no meia, então Bravo Hotel Zulu e Charlie November Fox, Trot. 119-35 o controle, aciona 5132. Despejamento correto, chame pronto para acionamento push, portão 08, azul 4118. Camarão. Saldo Salvador, passarelo 2231 no livrou na sua escuta. Passarelo 2231, táxi via alfa, reportante ao táxi Oi Juliette para ingresso. Autorizado táxi via alfa, reportante da Juliette para ingresso, 2231. Salvador, boa tarde, é o Chanel 6321. 4000, pode ser? Que é a saída para Brasília? Qual seria a rota? 2000, você pode estabilizado no 05 ou no 092. Pela Aperisk 10. Gol no 785, chame centro no 288, alterno 3325. Centro Recife 228, 3325, gol no 785. No zero seria Momo, transição Nidza. Nidza. Tá bom, copiado, obrigado. Daqui a pouco eu solicito a atualização. Ok. Trata do Lima, Lima tem 3155. O meu hotel Oscar, só 1800, local de estacionamento. 40, formação a Quebec. Copia. 340. Gente, aguarde um minutinho para a cópia, isso não é 6314. Possível. Passaredo 2231, ingresso via Juliette para remoto 14. Via Juliette, remoto 14, 2231. Chamando solo? É o 3217, teria saída provável para Confins? Qual seria a rota? 67, informação Quebec. 3567, acione identificação, chegada a mar e desça para 2 mil pés, ajuste no 095. Identificação, chegada em mar e descendo 2 mil pés com 1015, tá 3567. Objeto 5729, solo Guarama, livrar direito no 2019. Livrar direito no 09, boa tarde, um preço de base. Boa. O 02 está estabilizado no localizador. Sempre, completo sinal e chame 2, 1186. 1186, 02. Olá, Salvador, muito boa tarde. Web 59 de Propícia, na sua escuta. Objeto 5729, táxi via Alfa, reportante ao táxi Juliette. Via Alfa, reportante ao Juliette, 539. Faz ajuste no 05. Seja no 05, eu aguardo a passarinha com o 09. Via 13 no 4, copia. Escuta, prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle 119, decimal 35, aciona 5145, confirmando aerovia Upper Zulu 20. Confirma Petrolina, autorizado 340, pela Upper Zulu 20, decola da 10, com esquerda, Momo, Flock. 0935, controle 5145, transporte. Confirmando o portão que se encontra 09. Confirma. Chame pronto para acionamento, puxa, chame 6314. Espera. Gol no 0 no 12, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, gol no 0, gol no 0 no 8. 1300 pés, Nadael Leda, subindo ao 340. Tá 3155, contato radar, sub e mantenha 340, seja dela. Gol no 012, sala 05, livrar direito no 21, desce pra nós. Direito no 219, gol no 09. Salvador, gol 1-0-1-2, na Fox 2. Gol 1-0-1-2, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, gol 1-0-1-2. Salvador, gol 1-0-1-2. Gol 1-0-1-5, acendo a identificação, chegada. Bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0195. 4 mil com 1015, 1755, está com a Rebeca. Whisky Golf Fox, desça para 2 mil pés, ajuste o Ultimate 1-0-1-5. Forme o final X-Ray, tem condição de voar? Duna? Passando no nível 1-5-0, tem condições de voar na proa de Duna e lá completar a aproximação? Firme, forme estabilizado. Que é convicto, mantém as condições visuais, o número 1500 pés, informe 20 milhas. Ok, isso está sujeito ao tráfego, temos agora 4 aeronaves para aproximação em Salvador, pista no zero. Suba para 2000 pés, ajuste no 0.95. Confirmando, a tripulação em aeronave homologada de instrumentos, confere. Última aeronave passa a Duna. Em torno de 7 a 8 minutos. Pátio. Serra Vitor Romeu, gente, só confirmando, após Leda, o fixo seria Bravo Romeu India Delta Eco, ok? Cintia Embrig, qual que é a autorização do Azul também, o Serra Vitor Romeu? Gente, transfere agora para acionamento, táxi, decolagem, torre 1-8, decimal meia dúzia, Serra Vitor Romeu. Gente, para acionamento, táxi, decolagem, torre 2-8, Serra Vitor Romeu. O gol 1-0-1-2, ajuda a Charlie. Ingressa via Juliette para o portão 04, gol 1-0-1-2. Juliette, portão 04, 1-0-1-2. Solo Salvador, azul 4-1-1-8, está pronto para o pushback acionamento na 8. Autorizado, chame para o táxi, azul 4-1-1-8. Chama táxi na 8. Controle TAM 3567, possibilidade de voar Duna? Seu número 2 na aproximação, TAM 3567. Desse mantenha 2 mil pés conforme autorizado. Completa a redução para 2.00 nós, TAM 3567. Reduzindo 2.00, TAM 3567. Mike Echo Victor, plano modificado aos 1811, manter 2000 pés de ajuste no 095, vetoração para sequenciamento, Mike Echo Victor, curva esquerda, proa 020, limite o lock. Esquerda 020, 2000 pés, limite o localizador. Quanto elevou no 755? Ele elevou a Duna? O no 755, número 3 na aproximação, mantenha a chegada. Então, 3155, passa nível no 60, chama o centro Recife na frequência 1288, alterno 3325. Chamar Recife 1288, alterno 3325, da 3155. O no 755 está autorizado, voa Duna. Duna, 755. Ator, informador, Papa Romeu, Serra Vitor Romeu, para o táxi, tem 09 a bordo, está com 4 horas e 15 de autonomia, alterando Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 9, 4 e 15. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Sente, completo final do procedimento, ILS X-Ray, a 3 milhas marcador externo, chame torre, 118, décima meia dúzia. Para ingresso na 97 ou Serra Vitor Romeu. Serra Vitor Romeu autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem. Suportará alinhado e pronto para decolagem, Serra Vitor Romeu. Taxi 4198, 92 a bordo, 2 horas e 55 galeão. 4118 da Azul, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero. No ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 15. No 0, no 5, até o ponto de espera via Juliette, lá em torre 186, 4118, boa tarde. 4 ligou no 7, totalmente visual. Fundo 2, lá ajuste no 0, no 15, o Spigo Fox. 2015, Mike Echo Victor, curva direita pro 035. Direita. Direita 035, Mike Echo Victor. Houston, que é 380, Brasil. Ciente, aguarde coordenação, nível 380, Oxalé 6321. Guarda, obrigado. Serra Vitor Romeu, fique atento à passagem do aeronave no eixo da 17, pousando da 10, é um Learjet 35. Após a passagem, autorizado sua decolagem, vento 190 graus, 14 nós. Após o final, fica visual, está livre de Serra Vitor Romeu. 3567. 3567, passa a duna, completo final e chame torre. 118, decimal 62. 18, falta bem, boa. Salvador, boa tarde, o Azul 418, por cima, ponto de espera, pronto. Azul 4118, uma boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Até lá. Golf Fox Lot, Solo 1 no 5, livrar direito no 21 no 19. Sierra, Vitor Romeu, decola 16, controle 19.35. Controle Salvador, 19.35, Sierra, Vitor Romeu, boa. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Sierra, Vitor Romeu, decolado da El Leda, na sua escuta. Papá Romeu, Sierra, Vitor Romeu, contato radar da colagem, sua para nível 430, saída da El. 430, saída da El, Sierra, Vitor Romeu. 1755, redução para 1970 nós. Tem construção intercepta nesta proa? Afirma 1701755. Trot segue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Corrige, 4 milhas da cabeceira. A posição agora de 10 horas, 5 milhas. Com ground speed de 1.30 nós. Mantenha a proa, intercepte nessa proa e informe estabilizado. Informe estabilizado, 755. Iniciar a redução para aproximação, como 755. 725. Mike Eco Victor, para localizador, curva direita, proa 050, informe estabilizado. Direita 050, para localizador, informe estabilizado, Mike. Boa, 1925. 1925, acionando identificação, chegada a Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste altímetro 1015. Chegada a Bonf, 4 mil, como é que é? 6321, pronto para a COP? Pronto para a COP, é 6321. Cliente autorizado Brasília, nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 5154. Autorizado. Brasília, 680, Aperzulu 17, decolada 10, curva direita, Gole, Ofito, 1935, 5154. Cotejamento correto, chamo pronto para acionamento FUS, confirmando portão 10. Portão 10. Bom dia. Me preparando. Me mantém, mate. Salvador ou Chaner 6314, pushback acionamento, portão 9. Autorizado, chame para o táxi, Chaner 6314. Uma táxi 6314. Ares Long. Ires, hein? Ires, hein? Oscar, Oscar Bravo. Para direito no 21, responde 9. 219, está 3567.